5, acione identificação. Pena para de boa fé, chega da BF, que é negar no 014, reporte para a descida. Que é autorizado para de BONF, quando autorizado, chamaremos, correção, chamaremos para a descida no 014, que é negar, 225. Pena na 225, 4 milhas para a Conde, contato radar. Autorizada a prova de bombe, né, compreendo? Sim, aqui. Chamada 25, está autorizado pelo. Pelo 6225. Salvador, 21, 21. 2 1 bom dia. 4 4 1 0 4 2 2 5 3. Juliette, Alfa reporte chefe da Juliette. Alfa reporte Right, Juliette, tá 3597. Juliette, 3597. 3597, Vesta Juliette, portão 07. Reporte parqueado no 07, pois não tem visualização do setor. Reportará parqueado no 7, 3597. Parque 17, tá 3597. Gente, entendi, totalmente parqueado no 07, tá 3597. Afirmo. Para o site do Gol 1961, PAB 166, alternando Campinas, autonomia 0330. Confirmação da autonomia? 0330. Gol 1961, autorizado táxi até o ponto de espera da 0, via Indiáfano. Ponto de espera da 0, chame Torres Salvador 1, 18, decima 95, hoje filhote 1, 0, 14. Unir 14, Libertax, via Paz, Indiáfano, ponto de espera da 1, 0295. Vou ficar confirmando o PLB 1, 166, Fernando Campinas, autonomia 0330, Gol 1961, bom dia. presente. Fala, bom dia. Azul 4040, informação Eco 360, confirme. 040, aguarde, pode preparar com fins. Prepare sair da árvore. Poderia confirmar a saída? Árvore, ele é. Árvore, ele é, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 961, aproximando ponto 010, pronto. 61, autorizado ali, decolagem 1-0, variável 2-9, 0-0-4. Autorizado ali, decolagem 1-0, Gol 1-9-1. Meu nome é 225, disse para 2000 pais, autorizado a final de subjetivo meteorológico 3, reporte estabilizado no localizador. Está 2000 pais, portaria estabilizado no ILS 131-0-6225. Obrigada, pode finalizar. Christian Nelson, November Zulu. Só confirmando, está autorizado o início do reporte? Afirmo, reporte ao término. Sim, reportar ao término. Caso contigo. Fala Azul 4040, já teria autorização? 4040 autorizado com fim de nível 360. Decolagem para o estômago zero, curva direita. Após a decolagem, perfil de saída agora nessa fase elétrica, prossiga via rota do plano. Após o 2 em aerovia, 5106 no transponder. Controle 120, decimal 8. Autorizado com 15 nível 360, decola no zero, curva direita, perfil água, transição elétrica. Após a fase 21. 5106 transponder, controle 108, azul 404. Colagem, suba para a de 360, para utilizar direto o Lida. Direto 360, voando direto o Lida, com 191. 4040, temos 9-8 a bordo, 3 horas, Galeão para o táxi. 9-0, vento, variável 3-9. Autorizado por 9-0, Xunê 6225. Oi, Lissão 95, Miquinho, 4040, já. Alfa Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto espera 90, fiz o operador na abração. Azul 4040, mantém ponto espera 90. Bruno 961, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterno 25, decimal 1. Recife, 3325, decimal 1, com 961, bom dia. Bom dia. Solos 3-0, libera a próxima direita, fechando o solo, Salvador, frequência 2-1-9-1. Azul 4040, alinhar e manter o sistema 0. Alinha mantendo 0, 4-0. Alfa Juliette, Porto 62. Alfa Juliette, Porto 62, 040, livre decolagem com sono a 0, vento variável 3 nós, ajuste no 0 no 5. Livre decolagem 15, 040. 040, decolado 33, chama controle de roda, frequência 120, desce mais 20. 1080, bom dia, obrigado. Controle 40, contato radar de colagem, siga para o nível de 2360, está autorizado na direta lança. Restrito no meu país, inicialmente no corredor forte, acionado 02. 77, controle número 0118. Então, ao 360, vão direto a lança. Tempo AP? Queira presente, saneamento técnico de colagem, número 3995, hoje está 2015. Destination Taxi Táxi até o ponto de espera da Papai, reporte pronto. Azul 4040, chame centro Recife, frequência 1 no 2000, decimal 0, alterna no 2000, decimal 8. Chama Recife 260, 1288, bom dia, obrigado. Patrulha de Salvador, bom dia, Rio 973, informação recurso. Passa 190 para 150. 15973. Vista para 4.000 pés, Canegal na 0, na 5, direto TAP. Direto TAP 4.000, verifique. Golfo Romeu Tango, Papai Romeu Golfo Romeu Tango, aguarde cobra para Recife. Um minuto. Quilo, confirmando, Quilo Romeu Oscar, autorizado alinhar e manter pistola 7. Pelo 093, autorizando a chegada a bordo, desça para 5 mil pés. Senegal na 0 na 5. 0 na 5. Perdão. O Senegal na 0 na 5. Para 5 mil pés, vão na 0 na 5. Vão na 0 na 3. Perdido 3, vem pela 7. Mantenha escuta agora. Pantera. Meu Golf ou meu Tango? Acho que eu tô de sol. Confirma o parte, por gentileza, se dá cola do 18. Gente, autorizado Recife, nível 090, via Golf 677, decola pistola 7, curva à esquerda, perfil de saída Conde, aciona transponder 0276, controle 120.8. Auto approach to 80972, crossing 240 down to 170. We have collision echo. Ural 9972, descendo to 5000 feet, can it go 05, fly direct to TAP position. Roger, down to 5000 feet, can it go 015, direct to TAP position, Ural 9972. Cinco no sete, cópia. A cópia, também 5 no 7. 3597, autorizado Brasília, nível 360. Via Brasil 1 na 7, após conforme a rota do plano, decolagem pistola 0, curva direita. Perfil de saída, bora após voa posição alerta. Marciano transponde 51 na 0, controle 120.8. Zero, decola da 10, curva direita no perfil da Arbor, após Arbor eleva 5-1-1-0 no transponde 208 com controle 3-5-1-7. Zulu 17, primeiro aeroporto, reporta pronto, portão 7, 3-5-1-7. Upper Zulu 1-7, até 3-5-1-7. 3, vista para 2.000 pés, autorizado assinado o procedimento pela FX3, é posto estabilizado no localizador. Gente. autorizado 2000, reporte estabilizado, meu 5973. Brown 9972, descendo to 7000 feet, Kinecho 05. Roger, 7000 feet, Kinecho 05, 9972. 3507. Confirma a velocidade. 2509. Chegará a 9972, follow check, travel clock, 1-3 miles, reduce speed to 250 knots. Roger, reduce speed to 250 knots, chegará a 9972. Controle 1020. Número 093, de operação para o pensamento, cruzou direita para o 230, emite aqui para o Mike 6 de Simbra. Direita 230, vamos na 093. solo Salvador, bom dia, Alcântara 153, autorização Galeão, nível 360, informação é. Gente, você escuta agora as helicópteras 3163. O Romeo Oeste está autorizado subida para nível de voo 055. 055, pelo Romeo Oeste. General 99072, Veteran Flight Spacing, turn left heading 055, initiate localize, descending to 3000 feet. Left turn 055, 3000 feet, limit localizer, General 9972. 1093, desce até 4000 pés. 4000 pés, 093. 1759, desça para 5000 pés, PNH 9095, é o número 4 na aproximação, reduz o velocidade para 2109. Meu pé, 2109, 759 da Gol. Taxa 3517, o alternado é Uberlândia, 0256 na autonomia, 76 a bordo. Então, 359 site, taxi via Pat Índia, ponto de espera 1935, ajuste na 015. 10-15, no ajuste, ponto de espera 1895, 3517. That's what you're having to retrieve and then send it back to the grid. Goodbye, 093, curva esquerda, pela 210. 210 de Pro, 093. Autorizando o localizador, 5973. 5973, complete a aproximação, chama T1918, decimal 95. 18951. Segurar o 9972. Deixa de reserva e usa essa pior clássica. Isso é no 2000 feet, que isso vai no IRS para estabelecer o localize. 7000, mantém presente heading, clear localizer, 09972. Zero pro Galeão, Pereira Vial, pelo Vivo 857, Vito Novera, posto por direita, Nandael, Leda, Irume, 5112. Transfone 208.2, Tan 3153. Fulano nível 360, aperta pronto, portão 8, Tan 3153. Não, já está. 10, Tan 3517. 5973, na escuta. Afirmativo. Como o Boeing confirmando, forma 2320 da 319 da Tan, iniciando rolagem pista 90. Gente. Ah, vai passar o externo agora. Certo. 1093, tenta acessar localizador, curva esquerda, pro 140, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSS3, reporte estabilizado. Esquerda 140, portará estabilizado, com 1093, autorizado descer para 2000 pés. Ana 759, 274, 1010. 759. Brazilian flight level 100, takeoff runway 10 after takeoff, right turning. Departure is ABO in LFO position. After direct Osito, then according to flight plan route, Skok is 5114 on departure control 120.8. Brazilian flight 2733, with brakes correct, you come right foot. Clear to report flight for taxi. Brazilian flight 2733. Go right for taxi, report to 5-9972. O Salvador, Sideral 9972, final da 10. Sideral 9972, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Prossegue, aguarde. Confirme seu boarding, the duration alternative. Flight for TRT, Taxway Hotel, Q182105, Brazilian 42733. Bom dia, 5973, bom dia, táxi autorizado via Alfa, reporta Coijo, Alfa, Kilo 436, Lima, é a posição. Salvador, bom dia, Azul 4201 com a informação Foxtrot. Copia Campinas, se ele está sempre possível, sei que está um pouquinho cedo aí, estamos na escuta. Azul 4201, Campinas autorizado, nível 340, decolagem pistona zero, curva direita, perfil de saída da EL, linda após monte, rota azul 10 até Bobagem, após até azul 16, conforme rota, acena 5135, controle 120.8. 4201 na Azul, foi autorizado 340 Campinas, decola no zero, primeira curva direita da Euleta, Motivar, segue após o Luno 0, até pro Bávio, após o Luno meio, segue a rota, controle é 120.8, 5135 transponda no portão 9, Azul 4201. Conhece, chama pronto, 4201. Chama, obrigado, Felipe. Solo Salvador, 3153, se tiver cancelamento no 08. Autorizado, 3053, já passa táxi. Solo 58, da passagem o Boeing 727 da Rio, chama o Solo Salvador no 21, décima 1. 21, vai dar passagem. Tou 1093, autorizado pouso do Pistão 0, vento variável 3 nós, o ajuste do time do 0 no 5. Tente livre pouso 093. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 6, corrija, 5 Autorizado, voo no 759. Salvador, muito bom dia, voo no 759, estabilizado, 3 minutos para espera, número 2. Confirme. 759, está no final, vai reportar, baixar o trabalho. Deixa o 759 agora. Meu Golfo, meu Tango, até 23 turbulência confirmado, desconsidere, mantém a posição. Tá bom, já. São 35 no 7, chama o centro Recife. Frequência ano 2000, decimal 0, a terra 98, decimal 8. 140 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Salvador 093, livrou? Tá 3153-140, Campinas 340, 30 táxi, via Pátio Índio, ponto de espera 1, metro decimal 95, ajuste na 095, bom voo. Bom dia. 0093, bom dia, prossiga via Alfa, mantém da Juliette. Alfa vai manter da Juliette, 093. Papa Romeu, Vitor, Índia, Sierra, bom dia, ajuste no 095, prossiga. Tente decolar a 17? 20,000 feet, 200, confirm 12,000 feet. You are going to accomplish the second restrictions. Maintain 3,000 feet until 2.5 miles out of Salvador Viola. 2,000 feet until 2.5 miles out of Salvador Viola. Roger, maintain position 1.2 hotel, waiting for clearance. Resident force to 732. Bom dia, 3890, mantém a escuta agora, Copa. Bom dia, agora eu estou atento da Fox Track. 50-0-029, e a gente está atento da 0-1-5. Agora eu não sei se eu vou decolar uma técnica ou uma. E a Juliette para o 1-1? Sim, o ponto 11. Gente, para o 11, bom, 0-9-3. Lineup and maintain on taxi hotel intersection. Lineup and maintain runway 10. Lineup and maintain runway 10. 1759, decolado, confirmando solo ao 02, libere próxima direita, solo Salvador no 2129. 219, bom dia. Salvador, 1759, liberando a Fox Trot. Reporta antes da Juliette. Passarei. Vamos para a saída, o Vitor de Sé. Primo, mesmo após frutir.